me sinto só, pois tua graça achou em mim morada. E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Oh, oh, oh. Não me sinto só, sua graça, pois tua graça achou em mim morada. E me acolheu. Tudo mudou em mim, Aba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Aba, mesmo sem eu merecer, sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Sem eu merecer, sou filho.